que não aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Criança

galera, o Flu naquele ano, né? Naquele dia tinha o Ricardo Berna no gol, Gum, Valência, Leandro Eusébio, Mariano, Diguinho, Júlio César e Carlinhos, Conca, Emerson e Fred, o técnico era o Murici Ramalho. Galera, ponto final no nosso Tupi na Rede desta sexta, véspera do início de mais um campeonato brasileiro. Obrigado a todos vocês que participaram através do nosso WhatsApp, o 98118-8880, o nosso canal no YouTube, o nosso chat que bombou mais uma vez, as nossas redes sociais. Fiquem com a gente, tá chegando aí também no FM 96,5 o Sérgio Guimarães e o Giro Esportivo. Um abraço, galera! Do carro é só alegria, em casa a melhor companhia, é tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. A Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor. Beleza, beleza. O Rio já consagrou a Tupi, é o povo e o povo é Tupi. É isso aí, a gente faz rádio com amor. O terra do Brasil, o maior tititi. Mais 4 minutos. No Giro Esportivo, a palhinha do Apolinho. E o Flamengo desistiu de esperar pelo português, né? O nosso Jorge Jesus, né? Não sabe se casa, se compra uma bicicleta. É hoje, amanhã, quinta-feira, vou ver, tô ainda trabalhando, quero romper o contrato, enfim. E aí o plano B é um desastre, né? Aquele Jorge Sampaoli que é um perdedor de carteira assinada, mas quem sabe de repente aí São Judas Tadeu ilumina e dá certo. O fato é que é uma coisa incrível, né? A torcida do Flamengo forte esperando a volta do português e cai no colo dela um Sampaoli com fritas e molho ferrugem. É a vida. Música. Super Rádio Tupi. A Super Rádio do Brasil. Está começando o Giro Esportivo desta sexta-feira, sextou, com a mesa de áudio dele, o João Tavares Júnior, o Joãozinho. Com todo o timaço da Super Rádio Tupi, com a coordenação do Marco Vasconcelos e no jornalismo da Tupi, no plantão, Gustavo Mota. Todo o timaço da Super Rádio Tupi envolvido nesta edição de sexta-feira. Um dia importante, mas a principal notícia aconteceu no início da noite desta sexta-feira. O Flamengo anunciando o seu novo treinador. E quem chega com detalhes, com informações aqui na Super Rádio Tupi é um repórter, o setorista do dia a dia do Mengão. Acabou a novela. Vem comigo, Marcos Coelho. Alô, Sérgio, um abraço para você, um abraço também aos amigos ligados aqui no Giro Esportivo. É isso, Sérgio. Quando eram 8:14 da noite, Flamengo oficializou através das redes sociais a oficialização do técnico Jorge Sampaoli. Ele tem um acordo para assinar contrato até o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, um vínculo que tem validade de pouco mais de um ano e meio. Um profissional que estava disponível no mercado, pois recentemente teve o desligamento por parte do Sevilha, seu último clube. Vamos lembrar também que essa novela, ela se arrasta desde o começo da semana, quando o Flamengo na terça-feira oficializou a demissão de Vitor Pereira após o fracasso no Campeonato Carioca. É de conhecimento público que a prioridade da diretoria do Flamengo era a contratação de Jorge Jesus, que tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até o dia 31 de maio. E em nenhum momento deu indício que abriria mão desse contrato até o fim. O Flamengo, naturalmente, não tem tempo suficiente para aguardar Jorge Jesus concluir o seu compromisso com a equipe turca. Então, nos últimos dias, a estratégia mudou de rumo de tal forma que Jorge Sampaoli, que estava na pauta já quando Vitor Pereira foi demitido, virou prioridade. Ele é esperado no Rio de Janeiro ainda nesse final de semana para assinar esse contrato com o Flamengo. Claro, não fica para o jogo de domingo com o Coritiba, até pelo pouco tempo, pouco espaço. E a expectativa natural é que ele faça a estreia no jogo do próximo meio de semana, diante do Ñublense do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. 63 anos, Jorge Sampaoli, que em outras ocasiões já tinha admitido um desejo de treinar o Flamengo, já tinha sido pauta no clube anteriormente, e agora vai realizar esse desejo dele, enquanto o Flamengo vai para uma necessidade. Não vai ter tempo para esperar um Jorge, o Jesus vai com outro Jorge, o Sampaoli, Sérgio. É, e a gente vai começar a perguntar à galera de que forma você recebeu essa notícia, essa informação trazida pelo repórter Marcos Coelho aqui ao microfone da Super Rádio Tupi. Você esperava o Jesus e quem chega é o Sampaoli. Gostou da indicação, da confirmação? É realmente o chamado plano B que você esperava? Você queria Jesus? Jesus não veio, mas tem Sampaoli. E aí? Participe, mande sua mensagem, mande o seu áudio, tudo curtinho, no pique, para que a gente tenha o máximo de participações. Aqui é o microfone da Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Movimento de mudança na postura da espera por Jorge Jesus. A diretoria do Flamengo não teria tempo e não teria também como segurar a paciência da torcida. A torcida já não aguentava mais essa novela. Jesus vem, Jesus não vem, enfim, Jesus pode agora? Não, Jesus não pode. Só depois de 13 partidas, só depois de 14 partidas, pelo amor de Deus. Ah, parece que o cara era mais importante que o Flamengo. Pelo amor de Deus, eu falo pelo amor de Deus toda hora, porque é inacreditável imaginar que uma pessoa só fosse tão mais importante que uma instituição centenária chamada Clube de Regatas do Flamengo. Mas isso aí é minha opinião, não vale. O que vale é a sua. Ligue pra cá, ligue não, mande sua mensagem, participe aqui pelo telefone. Giro Esportivo. esportivo. Girando geral. Aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil. Lembrando para você que amanhã tem o início do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu vou querer saber também a sua opinião. E aí, o que você acha? O Flamengo chega onde no Brasileirão? O Vasco, o Botafogo, o Fluminense. Quer apontar quem pode ser candidato ao título ou candidatos ao título? Ligue para cá, participem. O Flamengo chega na final? Botafogo consegue também o objetivo? Vasco? Fluminense? Quem pode ser campeão? Quem fica só com vaga para Libertadores? Quem fica com vaga para Sul-Americana? E quem corre o risco de rebaixamento? Participem, 980-18-88-80. Vamos falar do Flusão? 22:11. Fluminense! Começa amanhã sua trajetória tentando o quinto título nacional, campeão que foi nas edições de 1970.